Atenção, legião saudosista. Atenção, legião saudosista. Chegou o grande momento. Chegou a hora da apresentação do DJ Tubarão. O DJ que mostrou a todo o Pará como realmente se toca um baile da saudade. Agora, unindo o seu trabalho de grandes histórias com poderoso e saudade. A aparelhagem de maior trajetória e sucesso absoluto no estado do Pará. Então, vamos nessa, meu poderoso. Vamos fazer esse povão dançar. Vamos lá, vamos pra chegar a dançar, Chico e Vedeco. Vamos lá, Barabaia, vamos lá com o Tubarão, é Rubi. Pra começar bem gostoso, meu irmão. Só tu e o teu amor no salão e o Tuba já detona. Pra você recordar, senhora. Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Rubi. Aqui tão sozinho, na desilusão. Poderoso. A besteira que eu fiz foi deixar você. Ao meu lado só resta a solidão. Coração, coração, Joaquim, como é que é? É o nosso Rubi. Como fui magoar o meu grande amor. Como pude esquecer o amor que me deu. Ivana, Matilda, Agamilão. Nosso parceiro Alexandre do Marambaia, né? Ele e o seu amor, recordando o som na manhã aqui do Rubi. Bora, Alexandre, obrigado, hein, filho? Valeu pela parceria. Bora, Marambaia! Tenho a certeza que no meu regresso meu grande amor vai me perdoar. De som, tá com a gente também, em peso aqui no alto da nave, hein? Alô, Robinho, Simone, o Gato Negro e o Lorde Sunamânia. Obrigado! Bem agarradinho na Marambaia, como é que é? Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você perto. Rubi. Amor, que bom rever você. Olha, meu Rubi. Bora que é Rubi. Olha a saudade gostosa chegando na Marambaia, meu irmão. Se voltar para mim, te perdoarei. Poderoso. Nosso amigo Antônio Iaconce já com a gente também. O homem do Galo Som tá com a gente. Abraço aí do Tubarão. Obrigado, Antônio. Agora, filho. Nosso amigo Marinaldo. O seu grande amor curtindo o som do Rubi. Obrigado, Marinaldo. Valeu, hein. Bora, bora, bora, saudade! A solidão é tão grande, não estou suportando. E o meu coração tá sangrando. O meu coração está sangrando. Aqui. Só mais uma chance, meu bem, por favor. Para te provar. Joaquim, meu amor, é saudade gostosa, hein? Meu nosso amigo Wagner tá com a gente. Estou na mania, Wagner. Volte pra mim. Os dedicados, as masoquistas. Meu grande amor, como é que é? Ai, ai, ai. Estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi você quem me deixou aqui, pensando em encontrar um amor maior que o meu. E a saudade bem pra dégua. Quando você foi embora, os dias pra mim foram. Nosso amigo Isaías de Explosão, ele e seu amor, só na mania, obrigado, hein? Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Rubi. Espero que você decida e que volte logo. Pra quem, minha filha? Pra mim. Ô, saudade gostosa, hein? Então, na saga do Galinho, nosso amigo Jefferson, homem dedicado. E a Isa Masoquista tá com a gente também. Nosso amigo Wagner. Obrigado, hein? Todo mundo juntinho aí. Bora, Antônio! Eite, Lorde, seu amor. Alessandro da Marambaia. Eric do Gás tá com a gente também. Alô, Eric! Um abraço aqui do tua, meu irmão. A saudade vai chegando e o Tuba vai detonando o Stick. Não sei por que você deixou-me assim. Triste a recordar-se, o jeito de sorrir e o modo de falar. Rodrigo da Água tá com a gente, hein? Não sei por que o rei da água, tu é doido. Você não quer voltar. Eu quero lhe abraçar na doce paz do amor. Com você sonhar. Olá, Marambaia, eu quero ver. Não sei qual a razão por que você se foi sem dizer adeus. Deixou em mim somente a saudade e a desilusão. Não sei por que você não quer voltar. Eu quero lhe abraçar na doce paz do amor e com você sonhar. Vamos nessa, meu poderoso. O som das estrelas. Seja uma estrela. Venha, meu Rubi. Não sei por que você deixou-me assim. Triste a recordar seu jeito de sorrir e o modo de falar. Pra você recordar no Rubi. Não sei qual a razão por que você se foi sem dizer adeus. Deixou em mim só. Nosso velho guarda Strick, homem da sua maneira que dá valor desse jeito. Desilusão. Obrigado, velho guarda. Não sei por que você não quer voltar. Eu quero lhe abraçar na doce paz. Alô, DJ Tubarão. Chuma! Sábado que vem no Itapicuru, baixo a caramba, achei muita onda, meu irmão. O que vou fazer se tomou conta de mim? Poderoso. Um sentimento estranho já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. E o velho guarda fala, Tubarão, eu amo. No ouvido dessa mulher, cara, me perdi de amor. É Rubi, tá chegando o lendário. E agora minha vida pertence a... Abre, minha filha, abre pro lendário. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. E festa gostosa, hein, gente? Festa gostosa de curtir. E o Tubarão só tem que agradecer a vocês. Amanhã no Ponte das Flores, hein? Tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida. Vamos recordar! Pertence a você. Parceiro Charlinho também com a gente, o Fernandes. A de Fernandes Belo, bebendo todo aqui do Rubi. Obrigado, lá do Maranhão. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nosso amigo Todd, o Cachembinho também. O Dom Lázaro, o Trio Ternura. Nós juntinho aqui do Rubi com o Tubarão. Obrigado, hein? Esse amor que eu guardo pra te dar. Bora, Marambaia! Mais uma! Eu quero que você me deixe em paz. Seu amor eu não quero mais. Rubi. E você fez foi tudo tão ruim. E o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Olha que eu vou. Vou procurar o... Nosso amigo Carlinho, Perninha, lá dos Varejeiros, obrigado, hein? Tento te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz. Pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. faça. Faça o que quiser. E o Wagner? Vou procurar outra mulher. Nosso parceiro Wagner, dedicado aquele abraço aqui no Tubarão. Esse cara respeitado e considerado aqui no Tuba. Ele, o Jefferson Antônio. Ouça namorar com o Tubarão. Eu posso até jurar. Rubi. Melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou procurar outra mulher. Tuba! Tentei te amar com todo meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz. Pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar. No tempo do glacial dos Juronas. Faça o que quiser. Ô Jairinho. Vou procurar outra mulher. Olha quem chegou, Toquinho. DJ Tubarão. Agora sim. Vou pro salão. E quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Bola mais uma! Os velha guarda aqui do Marabá que dão valor e o Tubarão vai detonando assim, ó. Novo Rubi. Rubi Saudade. Rubi Saudade. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço e sei te levar. Olá, gente, só para lembrar você que depois do nosso lançamento, dia 1º de junho, lá na Via Show, na outra semana, dia 8, a gente está aqui no São Joaquim, viu? E vai ser baile dos coroas. Quem for podre que se quebre. Se você quiser, pode vir. Eu vou com você dividir. Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos. Vem, vem, vem. Vem amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois meus braços pra você dormir. Vem amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois meus braços pra você dormir. DJ Tubarão Saudade. DJ Tubarão. É emoção. Gente, daqui a pouquinho na nossa domingueira, lá no Ponte das Flores, viu, gente? E detalhe, até às 18 horas, você não paga ingresso e cerveja 3x10 a noite do dia, hein? É Rubi, vamos lá! De você, minha casa, gozar as delícias que o tempo e a vida nos dá. Me pegue, me abrace, me amasse, me beije, me enrosque, me enlace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Eric do Gastolamânia. Nossa amiga Alice, a masoquista. Daqui a pouquinho, na frente da casa dela, tá ouvindo esse CD no 12. Me sufocar na sua boca, viver pro que der e vier, e ser pra você tudo isso, se você quiser. Bora, Marabaia! Olha só daqui. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Poderoso. Mas não tem. Uma saudade bem tocada desse jeito aí, ó. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. O que você vamos nessa, meu poderoso. Cunha, meu rubi, o som que bate forte. Lete Lorde da Taída. Ah, cacete. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Bora, São Joaquim! O Tuba vem detonando! Só as melhores pra você! Se você me quiser. Novo Rubi. Olha essa que vai chegando aí, ó! Novo Rubi. Solta o teu amor. A beleza um tesouro. Fez pão fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom. Passa como nossa cor. Nossa linda juventude. Página de um livro bom. Alexandre da Marabá, o Gato Negro também. Claro, Robinho, o seu grande amor com a gente. Abraço, Tubarão, hein? Vale, Tubarão. Tuba! É Rubi! É o Poderoso! Poderoso. O DJ número 1 em saudade no Brasil. Nosso amigo Rodrigo da Marambá que dá valor. Obrigado, Rodrigo. Tá no Rubi. Canta que te quero ver. Rubi. Brilha que te quero. Luz andaluz. Massa como nosso amor. Nossa linda juventude. Nosso amigo Mussu, olha que dá valor. Bora mais uma. Bora, São Joaquim, quero ver. Louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Rubi. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo. E a lixa fala pro Jefferson. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Pra você dançar no Rubi. É saudade, meu irmão. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. DJ faz o corpo inteiro. DJ. Apaga esse fogo que eu trago na alma. DJ Tubarão Saudade. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Me vira do avesso, menina. Vamos nessa, meu poderoso. Bora, eu quero ver. Chamo por você, ninguém atende. Aqui. De repente, uma luz acende. Ela não está aqui. Me diz a voz que vem. Gente, olha aqui, bater a broca aí. O tacacá da minha patroa tá ali, tá cheirando demais, viu? Eu vou telefonar. E o telefone toca insistente. Antônio do Galo Som. Sábado ele tá lá no Urajá com o Galo Som, vai ser muita onda. Alô, Antônio! Obrigado, Conchi! Curtindo o som do Rubi! Bora dançar! Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar é Rubi! Vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Nosso amigo Wagner! Ele canta assim, Tubarão! Oh. Sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Tudo que eu planejei deu errado. O velho guarda Strick aqui atrás, só passando o pano, velho guarda Strick. Ô Strick, abraço pra você, viu filho? O apoio total dos DJs aqui do Rubi. Obrigado! Será que todas são iguais? E elas ficam passando. Vivem passando a gente pra trás. Quero vê-las passar a gente pra frente. Me apaixonei pela pessoa errada. E eu? Eu vou beber pra esquecer. Rubi. Esta safada. E aí, turma? Detona, Tubarão. Mete ficha, mete ficha, mete ficha. Sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto, vou beber daqui a pouquinho o bucho das flores do telégrafo, hein? Achei pra ideia agora. Me apaixonei. É Rubi! Eu vou beber pra esquecer esta safada. Nosso amigo Eric do Gás, estacionamento, tomando todas aí na frente. Eric, obrigado pela parceria. Valeu! Sabe o nosso Rubi, lá no Baixo Acará, no Itapicuru, viu, gente? O torneio esportivo e tudo mais. Eu não é, Giliardi? Domingo na Via Show! Nosso domingo de Páscoa na Via Show, aniversário das Poderosas. A história das aparelhagens no Brasil. Este é o Todo-Poderoso Rubi. Poderoso, o som que mais forte. Bora, senhor! Pega tua madame e vem pra esse salão. Vamos dançar música gostosa do Rubi Detona e o Tubarão também. Vamos lá! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorei. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo aqui. Toda a nossa produção, obrigado mais uma vez. Alô, Chico! Ter você aqui, fico só na vontade. Batidão, Evandro Batidão. Estou pensando em... Givaldo Gravações do 12. Gente, tem CD do Rubi pra vender aí. E tá uma maravilha, viu? É só procurar o Givaldo. Já sei que já deu. Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. O nosso amigo Mussum falou do Barão. Já comprei o meu CD, viu? Obrigado, Mussum! Oh, yeah. Um abraço aqui do Tuba! Ali, Tubarão! Sucesso! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Isaías. Você brincou com ele, seu amor. Sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Isaías Explosão, ele gosta assim. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. Passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou. Amor, não dá pra disfarçar. Não quero terminar. Só quero uma chance. Onde está o amor que sumiu e me deixou? Música linda ali! Quando você foi embora. E aí? Você mal sorriu, me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais e eu ainda tenho fé. Os casais do Rubi. Obrigado, Wagner, valeu! Por onde quer que eu vá, os dedicados, os masoquistas. Encontrar e já não sei mais para onde que eu vou. Me fala, amor, me chama que eu vou. Danone pra ver se a vontade de te ver. Mais uma! Alexandre! Já, meu filho! Obrigado! Já tô vendo a surra de enxaqueca. Rubi! Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. A comanda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Ronaldão da Tula tá com a gente. Não fala, não. Obrigado, hein? Nosso amigo Mucura. Valeu! Nosso amigo Baiano, obrigado, meu irmão. Essa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Salva meu coração, por favor. Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra, nem na lua. Paulo Lima chegou pra ajudar Jorge Moraes. Atende o coração desse pobre coitado. Tupa! Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma no Rubi. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Só tu e o teu amor na Marambaia, meu irmão. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Tuba! Preciso experiência. DJ Tubarão. Tenho esse medo sim da dor. É emoção. Chorar, chorar não vou. Isso não dá pra copiar. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês. Em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor. Não tive... E aí, Marambaia? Oh, oh, prova! Prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Banda 007. Brinquedo espalhado pela casa toda. Paredes rabiscadas com um giz de cera. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. Como é que é? A gente já não dorme mais à noite. Olha que música linda. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Mulher Maravilha. De tal maneira. Nossa vida já não... Tem um pinguinho de chita, meu irmão. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Em casa de tinta. Com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Bora, Marambaia, agarradinho! Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, e melhor ainda, perdoado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E a Mulher Maravilha com a gente. E você chega atrasadinho. Atrasadinho, mas tava lindo. A boca Eric do Gás, obrigado, filho. É Rubi. Obrigado, Marambaia, tá bonito demais, hein? Vai na fé, aposta nele. Sei que ele é um bom menino. Poderoso. Vamos pular a parte que eu peço. Aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu. pouco, digo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo pronto. Gente, claro que a gente só tem a agradecer a você pela preferência de estar com o Rubi. Tá chegando um novo lendário, dia 1º de junho, na Via Show, dia 12, no Caçop, e dia 3, na Marambaia. Vem pai d'égua demais, viu, gente? Chegou atrasadinho, mas tava lindo, e a boca calou, mas meu coração gritou. Isaías Explosão, seu amor vão tá lá, meu irmão. Vai na fé, aposta nele, sei que ele é um bom menino. Bora, lendários! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. É Rubi! É Tubarão detonando! Tá bonito, dá pra entender, meu irmão! Novo Rubi. Olha essa daqui, olha essa daqui que vai chegando. Só tu e o teu amor. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. Novo Rubi. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Só tem o teu amor na Marambaia, cara. Como é que é? Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Olha, de alguém pro Jota essa música, hein? Uma palhoça. Ô, Jota! No canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo. Dá-lhe meu rubi! Ei, filho, o novo Rubi Saudade chegou, tu sabes. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. Olha, a gente já temos CDs aí, da primeira e segunda parte, aqui do Rubi, só chegar juntinho, do Didi Boy e do Jarinho, hein? Já tá aí com o Givaldo Gravações, coisa boa. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita, vem morar comigo. Oh, oh. Comigo, meiga senhorita. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Rubi. Mas eu erro outra vez. Quem for podre que se quebre. Se acaso precisar. Por uma Marambaia, quero ver. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. Tuba! O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer nunca mais. E a gente vai relembrando do Rubi. Música boa, claro. Tubarão detona. Didi Boy detona. Jairinho detona. É Rubi, meu irmão. Rubi. Brilha, meu Rubi. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou me esquecer nunca mais. Ela já chega bem cedo e me tira do sono. Poderoso. Faz um chamego e me diz que sou seu dono. Olha o coração, olha o coração. Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer. E a Mulher Maravilha vai viajando no Rubi. No fim eu acabo seu homem e ela minha mulher. E assim começa outra noite, paixão e ternura. Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura. Juninho do Barcelona tá com a gente também. Obrigado, Juninho. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. Piscar de olhos tomou conta de mim. E assim ela entrou de uma vez. É, batidão. Neste peito. O que a gente não faz por amor? E o que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. Grande abração carinhoso do seu amigo Barriari Ramon. Estou aqui recordando somente as melhores do Tubarão. Tuba! Se começa outra noite, paixão e ternura. Eric do Gacho mandando todas do Rubi. Os copos rolando na cama, gostosa loucura. Nosso amigo Rodrigo Sonamani, bora Rodrigo. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. Pisca de olhos. E assim ela entrou de uma vez. Olha o Eric do Gacha confirmado daqui a pouquinho no Ponte das Flores. Obrigado, hein? E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. Que tal mexa aí, ó? É como um raio de luz. Ai, ai, ai. Ai, amor, doces palavras quando estou. Ai. Acariciando tua pele, tens o sabor do mel. Tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor. É Rubi o Poderoso! Quem pode alcançar? Ai, ai, ai! Ai, amor, ai, amor. Beijos e de suspiros. Ai, amor que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem. Que saudade gostosa, hein? Ai, amor, ai, amor. Novo Rubi. É como areia do mar. Ai, ai, amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, amor, frágil como um cristal. Essa é uma sequência linda. A gente relembra o som do Rubi. É segunda-feira, lá na metrópole, antiga metrópole. Era demais, viu, cara? Você é doido? Quando deito em teus braços, Rubi. Strick, tá só na mania aqui atrás. Ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Parecia um sonho. A gente fica junto. Mais uma no Rubi. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra. Essa vai do Bruno pra alguém, hein? De tudo que vive. Agarradinho aqui na Manabai, tá gostoso demais. Tá gostoso você e teu amor. Da mágica no olhar. Aqui no Poderoso. Rubi. Ficar sem você não dá. Rubi Saudade. Aqui. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram. A gente do Barão Sorteio agradecer a vocês pela preferência. Vieram contigo o nosso sonzão, Rubi. Obrigado, hein? Tá bonito, meu irmão. Que é pouquinho de aniversário de 2 anos de Lorde Som, rapaz. Vai ser muita onda, cara. Coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Assim você não. Que tal é isso aí, ó? Que vou fazer? Rubi. O sonho se transforma. Poderoso. Em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração. Ficar louco por você. Aumentando ainda. Mais uma lida vai pra Rita Pimenta. Obrigado, Rita. A tentação. Bruno, tá com a gente. Alô, Bruno. Obrigado, meu irmão. É que eu já sei. É Rubi! Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra. Sabe quem dá valor nessa música? Nosso parceiro Strick. O velho guarda tá com o tubarão aqui, ó. Vem do ladinho. Obrigado, hein? O coração. Bora, Marambaia, quero ver! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Mas Tanta coisa passa no meu pensamento. Poderoso. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Não tem como não tomar uma latinha. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. Olá, Marabai, Rubi! E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Rodrigo tá com a gente, ele, o Eric do Gás, obrigado, hein? Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem. Aqui não tem frescura, é a saudade de verdade. DJ de saudade no Pará se chama DJ Tubarão. É ou não é, doguinho? Me diz que isso tudo é tão lindo. DJ. Que lembra um filme tão antigo. E aí ela vem. Me dá aquele beijo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito meu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor. É quanta música linda, meu irmão. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Eu quero uma dinamite carregada de amor, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Agora o tubarão vai começar a descascar. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor e um grito de felicidade. E aí, tuba! Eu quero ouvir. Eita, São Joaquim, como é que é? Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. DJ Tubarão Saudade. DJ Tubarão Saudade. O DJ considerado e mais querido do Pará. Rubi. É. Rubi. Eu quero que os cientistas, com sua inteligência. Olha, gente, temos CDs aí. Não vai embora sem comprar o CD do Rubi, viu? Só chegar aí no nosso House Mix com o Givaldo Gravação. Só chegar, Justino. Que transforme a bomba atômica em carinho e calor. Pra quando explodir no ar, cobrir o mundo de amor. Tubarão vai descascar. É pedra. Quero plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Esta é mais uma produção Givaldo Gravações CDs. Plantar muitas flores pra fazer munições. E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Essa daí! Cheia de paixão, tarde de verão. Será que chovia? Chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão. Nossa, velha guarda Strick, obrigado pela cortesia, hein? Fera fugitiva numa terra. Daqui a pouquinho tem mais Rubi no Ponte das Flores. Digi Boy, Tubarão, Jairinho. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele o transpirar de leve. E essa mulher? Pecado. Luciano Brahita, com muito carinho. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos. Atenção, Jairinho, rapidinho. Tá com a patroa Monique, tá, filho? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Luve passageira, inverno de paixão. Rubi. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Olha, toda a equipe Rubi, muito feliz, viu, gente? De vocês compartilharem essa amizade e esse carinho hoje pela essa aparelhagem. Tá chegando o lendário, hein? Amor. Chuva! Eita, Marambaia! Toda a família Lorde ainda curtindo o Rubi. Rubinho, Gato Negro e o Lorde da Moral. O teu sorriso lindo me atraiu. Poderoso. Teu olhar me conduziu. E eu? Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou, a só querer te possuir. Os velha guarda do Rubi, tá tudo voltando, meu irmão. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que é estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Ei, filho, o novo Rubi Saudade chegou, tu sabes. E os velha guarda da Marambaia vão recordando aqui com o Tubarão do comando do Rubi. Tá bonito. Já já Ponte das Flores, hein? O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou, a só querer te possuir. Olha, do Rubinho, do Rubi, grande Rubinho, pra Besouro, parceiro Léo Gurgino, sou do melhor, que é o Rubi, tu sabes que tu sabes. Ô Rubinho, obrigado, hein, filho. Quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Se você, meu bem, prestar atenção. E agora, como é que é? Verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Poderoso Rubi. Sabe por quê? Se quiser saber, é só escutar dizer o quanto lhe adoro e que só me interessa você. É quanta música linda, meu irmão. Assim você e eu vamos sentir como é melhor amar sem pensar em nos separar. Então verá que vou lhe dar o que eu tiver de bom em mim, só porque adoro você. E aí, Tuba? Se você, meu bem, prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Gente, sábado, Rubi, atravessando fronteiras aí, lá no Baixo Acará, lá no Itapicuru, viu, gente? E domingo, dia 21, lá na Via Show. Sua saudade, meu irmão. Se você me ouvir, prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém. Os velhos da guarda vão curtindo aqui na Marabá com o Rubi, hein? E o Tubarão detona. Brasil! Para mais uma. Poderoso. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Ai. Yeah.